Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, irmãs. É com grande alegria e gratidão que nós vamos ler mais um capítulo da Palavra do Senhor. Hoje vamos ler o capítulo 16 do livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 16. Mais uma vez, 2 Samuel, capítulo 16. Você pode nos acompanhar enquanto está ouvindo. Se estiver numa condição para isso, ou então depois ouvir em casa, lendo o texto e lendo outros comentários também. Como Deus nos abençoa sempre com a sua palavra, Ele vai te abençoar, tenho certeza. Com essa também. Nós vamos continuar no contexto da história de Israel, em particular a história de Davi. Capítulo 16, segundo Samuel, continua trabalhando com a história de Davi. Então nós vamos ler uma mensagem que nos foi enviada pelo pastor Paulo Bueno de Camargo e depois leremos o texto bíblico. E deixaremos uma palavra final para a reflexão e aplicação em nossas vidas. Diz assim o texto que nos foi enviado pelo pastor Paulo: Estamos debaixo do poder de Jesus. O episódio narrado em Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 27, nos mostra a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos, confirmando que ele é o Messias prometido. Os milagres realizados por Jesus eram sinais claros de sua missão divina, como profetizado no Antigo Testamento. No entanto, ao refletirmos sobre a expulsão de demônios, é importante expandir nossa compreensão para os males demoníacos presentes em nossa sociedade. Esses males podem se manifestar de diversas formas, como injustiças, opressões, vícios, violência e desespero. São forças que afastam as pessoas de Deus e as mantêm presas em situações de sofrimento. Assim como Jesus enfrentou e venceu o mal, nós também somos chamados a agir contra essas forças em nosso mundo. O poder para combater esses males vem de Deus, que nos capacita através da fé, oração e ação. Nossa responsabilidade é ser instrumentos de transformação, levando esperança, amor e justiça onde há trevas. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento e cada atitude de compaixão são formas de enfrentar os males que nos cercam. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e usar a autoridade que ele nos dá para fazer a diferença em nossa sociedade. O autor é A.C. Barrot. Então é uma alegria poder ler esse texto para vocês e ler com vocês e tomarmos uma decisão de refletir na palavra, orar sobre as questões que oprimem as pessoas e também agir contra males. Males de toda ordem, males no campo pessoal, no campo familiar, na igreja, na sociedade, males que afastam as pessoas de Deus, males na área política, na área econômica, na área social, na área ideológica. Nós estamos aqui para enfrentar isso e para expulsar esses poderes, agir no sentido de transformar as realidades que oprimem as pessoas. Louvado seja e bendito para sempre seja o nome do Todo-Poderoso, o nosso Deus que criou os céus e a terra, que nos liberta, nos libertou, nos liberta e continua nos motivando a libertar também aos nossos irmãos na fé e pessoas em geral. Irmãos, vamos ler o capítulo 16, 2 Samuel 16, e há uma palavra de destaque sobre esse capítulo. Ziba, aqui no capítulo 16, aparece a figura de Ziba e Simei, que são inimigos de Davi, e nós vamos ver como podemos aprender com esse capítulo. Havia Davi passado um pouco adiante do cume do monte, quando Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com um par de jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passadas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei indagou a Ziba: "Que deseja ao trazer todos esses presentes?" Ao que Ziba prontamente replicou: "Os jumentos servirão de montaria à família real, o pão e as frutas para os teus servos se alimentarem, e o vinho para reanimar os que ficarem exaustos durante a jornada no deserto." Então questionou o rei: "Mas onde se encontra Mefibosete, neto do seu senhor?" Retrucou-se Ziba: Ficou em Jerusalém, porque disse: "Hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô." Diante dessa declaração, o rei afirmou a Ziba: "Eis que tudo que pertencia a Mefibosete agora te pertence." E Ziba declarou: "Eu me prostro diante de ti com toda a humildade. Possa eu encontrar os teus olhos, Senhor, meu rei." Davi aqui, mais uma vez, acaba se equivocando. Depois ele vai até fazer o acerto mais adiante, mas ele toma uma decisão que mostrar-se-á precipitada. Então, irmãos, prestem atenção. A precipitação nos julgamentos pode levar a conclusões erradas e ações injustas, algumas trágicas, inclusive. Muito cuidado. Essa semana eu estava compartilhando com um pastor da cidade de São Paulo, estou dando alguns aconselhamentos. Chegou uma idade onde nós já estamos em condição, né, se andamos com Deus, de ajudar os novos pastores, os novos colegas, e falava sobre isso. Ande mais um tempo, ande mais 8 meses, e analisando tudo, avaliando tudo, tudo que puder, para não tomar nenhuma decisão precipitada. Dizia numa situação particular: aproveite esses próximos 6 a 8 meses para você avaliar tudo na igreja, para que então no próximo degrau, na próxima etapa da sua vida e ministério, você possa contar de fato com pessoas que têm temor do Senhor. Então, o aconselhamento veio nessa direção: não se precipite. Aliás, a todos os pastores, um abraço ao pastor Edilson, que tem nos mandado mensagens, até canções, lá da cidade de Atibaia, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo Atibaia. Fica aqui um abraço e uma orientação a todos os jovens pastores: não se precipite. Ao chegar a uma comunidade, avalie bem, utilize bem o primeiro ciclo, a primeira etapa, a primeira fase, o primeiro, segundo ano, para fazer uma avaliação correta das questões, avaliando a pessoa, seu relacionamento com Deus, a pessoa em relação à família, a pessoa como se posiciona na igreja, como ouve ou não ouve a voz do pastor. Então nós temos que tomar muito cuidado para não nos precipitar. E temos que compreender os líderes quando eles estão gastando um tempo para isso. Às vezes você pode achar moroso o processo, pode achar lento o processo, mas não é. As pessoas mais sábias, as pessoas mais prudentes, são aquelas que sabem avaliar bem o andar da carruagem ou fazer uma boa análise de conjuntura. Isso minimiza, não elimina, mas minimiza o problema das pessoas nos seus respectivos ministérios. Então é importante avaliar bem, para não tomar decisão precipitada. Então eu repito, a precipitação nos julgamentos pode levar a conclusões erradas e ações, pior ainda, conclusões erradas acompanhadas de ações injustas, algumas trágicas. Inclusive a revolta estava generalizada e as expressões de lealdade cada vez mais raras e incertas. Davi imediatamente fez as piores deduções possíveis. Como o tempo sempre revela a verdade, ou se não transformarmos isso num axioma, né? Numa ideia incontestável, nem sempre o tempo revela a verdade, mas em algum momento a verdade vai se mostrar. Em algum momento a verdade vai vir à tona. Então, no caso de Davi aqui, como o tempo acabou revelando a verdade, meses depois descobriram a mentira de Ziba, e isso nós veremos no capítulo 19, do versículo 24 ao 30. Mas nesse momento, Davi se equivocou. Eu quero reforçar essa ideia para mais uma vez dizer: mesmo quem alcançou maturidade para liderar um pequeno grupo, uma célula ou uma igreja, ou liderar um ministério dentro da igreja, precisa ser cauteloso. Porque se não é cauteloso, isso pode trazer deduções erradas e ações injustas. Fica esse o destaque para você que está nos ouvindo: seja muito consciencioso, seja muito cauteloso na avaliação, na análise da conjuntura, para você perceber o quanto isso pode ser bom. E todos sejamos assim. Todos sejamos assim. As melhores ações das melhores lideranças nesses 2.000 anos de cristianismo são oriundas de pessoas que gastaram tempo avaliando o processo antes de começar as suas ações propriamente dito. Dando sequência, irmãos, no versículo 5, quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Shime, ou como nós conhecemos, Simei, filho de Gera, saiu da cidade determinando maldições contra ele. Em sua fúria, atirava pedras em Davi e em todos os oficiais do rei Davi. E por isso todo o exército e todos os guerreiros se puseram à direita e à esquerda a fim de proteger o rei. Simei amaldiçoava Davi com essas palavras: Vai-te fora daqui, assassino, bandido, que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família de Saul, cujo trono tu usurpaste. Agora o Senhor entregou o reino nas mãos de teu filho Absalão. E, portanto, estás arruinado, entregue à tua própria crueldade, porquanto és homem sanguinário. Percebam, Simei foi muito infeliz na avaliação da queda de Saul. Foi Saul mesmo quem deixou de manter o temor do Senhor. Foi Saul, por isso o Espírito do Senhor o deixou, mas ele arrumou um bode expiatório, que era Davi, e por causa disso estava amaldiçoando. Mas, uma vez, o conselho para nós sermos cautelosos nas avaliações, principalmente antes do início do processo propriamente dito. Também não pode ficar avaliando 50 mil anos, né, irmãos? Porque nós temos um tempo de ministério em cada lugar e Deus o sabe. Deus sabe quanto tempo. Também, se você ficar só avaliando a pessoas, a líderes que não têm coragem de tomar atitudes e escondem-se atrás da avaliação ou do planejamento. Avaliam, planejam. Avaliam, planejam e não saem do lugar. Não podem ficar 50 mil anos avaliando. Você precisa avaliar um tempo e depois desse tempo dar o segundo passo, que é, tendo avaliado, planejar, e o terceiro passo, tendo feito o planejamento, executar. Tá bem? Então fica essa palavra para todos. Então Abissai, versículo 9. Filho de Zeruia, propôs ao rei: Ora, por que razão esse cão morto há de ficar proferindo palavras de maldição contra o Senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e decepar-lhe a cabeça. Contudo, o rei respondeu: Ó filhos de Zeruia, esse não é um assunto que possais resolver para mim. Ele está me amaldiçoando, porque Javé lhe mandou: Amaldiçoa Davi. Sendo assim, quem poderá questionar esse pobre homem sobre seus motivos? Declarou então Davi a Abissai e a todos os anciãos e conselheiros: Até meu próprio filho, carne da minha carne, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixem-no, pois, em paz, que siga me amaldiçoando, porquanto foi Javé que ordenou que assim o fizesse. Espero que Javé venha considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados continuaram seu caminho. Simei, todavia, seguia pela encosta do monte, no lado oposto, esbravejando maldições, atirando pedras e terra contra Davi e sua tropa. O rei e todo o povo que o seguia chegaram extenuados à sua parada e lá procuraram descansar e recompor as forças. Aqui, queridos, você percebe no versículo, até o versículo 14, que Davi também fazia uma autoavaliação, percebendo que o que estava acontecendo com relação à sua família era consequência de erros cometidos há muitos anos atrás. E por causa desses erros cometidos, não esqueça, nós sofremos consequências. Nada passa impune diante de Deus. Se você plantar uma determinada fruta, né? Plantar banana, não vai nascer caqui. Se você plantar caqui, não vai nascer maçã. Então, Davi, analisando, tinha uma visão, nesse caso, com relação ao homem, de que já Yahvé estava permitindo ainda esse processo por causa do seu erro cometido. Não que ele estivesse carregando peso de culpa, ele já tinha se acertado com Deus, mas sabia que isso era consequência de um processo, não era um ato isolado. Ok, versículo 15. Aqui, do 15 até o 19, nós vamos ver a figura de Aitofel e Uzai falando com Absalão, filho de Davi. Versículo 15. Entrementes, Absalão e seu exército de israelitas entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Assim que Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão, exclamou: Viva o rei! Viva o rei! Entretanto, Absalão interrogou a Uzai: É essa grande lealdade que dedicas ao teu amigo? Por que não partiste com ele? Ao que prontamente Uzai lhe replicou: Não, meu senhor, dedico meu serviço ao escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas. Esse é o meu senhor e com ele permanecerei. Ademais, a quem vou servir não é seu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei. E para finalizar, irmãos, a nossa devocional hoje, que reforça muito a ideia de gastar tempo avaliando, analisando a conjuntura, não fazendo julgamentos precipitados, não tirando conclusões erradas e não praticando ações injustas, mas valorizando uma ótima análise de conjuntura. Depois, gastando tempo num ótimo planejamento, você vai desembocar numa ação. É preciso fazer isso para que você tenha um planejamento estratégico e um plano de desenvolvimento missionário. Irmãos, do versículo 20 ao 23, nós encerramos o capítulo, onde Absalão e as concubinas de Davi são retratados. Absalão procurou o conselho de Aitofel e lhe indagou: Dai-nos o teu parecer. Que devemos fazer? Ao que Aitofel respondeu: Digo que te aproxime das concubinas de teu pai, que ele deixou para zelar do palácio, e tenha relações sexuais com elas. Deste modo, todo Israel saberá que te tornaste repugnante e odioso perante teu próprio pai. Mas essa atitude fará com que todos os que de fato são teus aliados tornem-se ainda mais corajosos. Irmãos, vocês percebem aqui no versículo 21? Olha esse conselho de Aitofel, que estava com o coração cheio de mágoa, de amargura, desde o momento em que Davi tramou a morte de Urias e ficou com a mulher dele. O coração dele era amargo, era cheio de maldade. E ele diz então para Absalão tomar as concubinas do pai como esposas dele, como concubinas dele. Não precisariam ser esposas, mas concubinas dele. Uma forma de humilhar o pai, uma forma de expor o pai, uma forma de mostrar para todos que ainda eram fiéis a Davi que agora quem estava no poder era Absalão, e uma forma de se colocar numa posição de autoridade, mas de uma maneira brusca, de uma maneira covarde, até para as concubinas, de uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus. Então, olha o que um coração amargurado pode fazer. Versículo 22 e 23, para encerrarmos. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com todas as concubinas de seu pai, à vista de todo o povo de Israel. Era o máximo que ele podia fazer no sentido de mostrar o seu poder, e humilhar o seu pai, né? Então, usou a vida daquelas concubinas como um instrumento para essa maldade. Os conselhos que Aitofel, versículo 23, os conselhos que Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como um oráculo de Deus. Olha, pior ainda, ele era ouvido como uma voz do Senhor. E ele disse: os conselhos que Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como um oráculo de Deus. Sendo assim, tanto Davi como Absalão acolhiam todas as palavras e instruções de Aitofel. Amém. Que o Senhor abençoe essa palavra do capítulo 16 e ela nos ensine muito a viver de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, procurando, se nós estamos andando com Deus, vamos procurar de todas as maneiras lutar. Se preciso dar um passo atrás em muitas ocasiões, para evitar o mal, para não cair nas ciladas do diabo, tá bem? Porque isso que Davi fez lá atrás está tendo consequências na história ao longo dos anos. Então, primeiro, evitar o mal. E segundo, uma vez que ele já tenha acontecido em nossas vidas, não há outra alternativa. Só temos que aprender com Jesus a pedir perdão, a nos arrepender, a mostrar uma nova conduta, o fruto do arrependimento. Tá bem? Se isso não é feito, se as questões não são resolvidas com Deus, com o próximo, elas vão explodir, elas vão vir à tona. Em algum momento elas vêm à tona, não necessariamente com o tempo, viu? Eu não gosto muito dessa ideia posta aqui na BKJA, o tempo revela a verdade. Às vezes o tempo não é suficiente para fazer isso. Eu trocaria tempo por quebrantamento. É. A verdade virá à tona. Ou agora, ou no porvir, mas ela virá à tona, porque Jesus é a verdade. Então vamos evitar o mal. Tendo cometido o mal, sem ficar carregando o peso de culpa, mas nos arrependendo de verdade, pedindo perdão, buscando um novo tempo, como aconteceu com a nova criação, que a Bíblia fala, do segundo Adão. Um novo relacionamento com Deus, um novo tipo de relacionamento com as pessoas. Esse é o fruto do arrependimento, para que não venhamos a sofrer tudo isso. Se você é uma voz ouvida como voz do Senhor, como Aitofel, que você use a palavra do Senhor e não deixe a amargura ser a tua voz. Porque se você falar com amargura, com raiva, com falta de perdão, você vai trazer desgraça para o meio do povo do Senhor. E muito zelo, é isso que fecha o capítulo. Muito zelo. Não saia fazendo as coisas porque alguém disse. Pergunte ao Senhor e ele vai lhe revelar. né? Prostre-se diante do Senhor e ele vai lhe revelar o que você deve fazer para que você não ouça conselhos errados, tome decisões precipitadas. Irmão, irmã, não se precipite nos julgamentos. Isso vai levá-lo a conclusões erradas. Isso vai levá-lo ou levá-la a ações injustas, ações trágicas, revoltas generalizadas. Então, é preciso que você tenha muito bom senso, muita cautela e muita lealdade para com Deus, para com as autoridades que estão sobre a tua vida e para com as pessoas também. E lealdade para com você mesmo. Não com relação ao desejo do pecado. Esse você tem que banir. Mas lealdade para com você no sentido de acertar sua relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Tá bem? Para não cair em deslealdade para com Deus, falta de lealdade para consigo e péssima conduta para com o próximo. Que nós sejamos o Davi que vence, como Davi que vence o Golias. E não o Davi, desse capítulo que tomou as piores deduções possíveis e depois a verdade veio à tona, e quando ela veio à tona, aí ele teve que administrar essa questão. Vamos ser cautelosos. Em nome de Jesus, hoje eu reforço muito isso. Vamos ser cautelosos e pedindo a Deus uma direção para não tomar deduções erradas, não fazer deduções erradas e não praticar ações indesejáveis. Porque a verdade sempre virá à tona, ou agora ou no juízo final, e quando você chegar diante de Deus, ele diga para você, servo bom e fiel, serva boa e fiel, no pouco te coloquei, sobre muito agora você multiplicou, sobre muito eu te colocarei e te dei a vida eterna. Mas não seja aquele que ele diz, servo mau e infiel. Minha palavra é essa, concluindo. Que no dia do julgamento final, o Senhor diga: servo bom, serva boa e fiel. Servo e serva, bons e fiéis. Sobre o que eu coloquei vocês, vocês multiplicar. Primeiro fruto do Espírito, depois o fruto da luz e finalmente os frutos ministeriais. E que nós não ouçamos no dia do juízo final servos maus. E servas más e infiéis ao compromisso do reino. Que Deus nos abençoe e nós prosseguiremos, se o Senhor permitir, no capítulo 17. É o próximo capítulo a lermos juntos, tá bem? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder, a consagração, a solidez de uma análise de conjuntura e de um planejamento estratégico oriundo do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.